Panorama Agrícola para 13 de julho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, 13 de julho de 2011, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: a diferença entre um chefe e um líder é: um chefe diz vá, um líder diz vamos. Na dica de Simone Barrinha, aprenda a enriquecer a sopa. A atmosfera, estações de avisos agrometeorológicos beneficiam a fruticultura no Planalto Norte. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi conhece uma indústria de palmito no norte do estado. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Manjericão, orégano, alecrim, salsa e cebolinha verde são ervas que deixam as sopas mais nutritivas, realçam o sabor e diminuem a necessidade de sal. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A FETAESC está colocando à venda 15 mil sacas de sementes de milho variedade para a safra 2011-2012. São 7 mil sacas do cultivar Catarina, próprio para a produção de grãos, e 8 mil sacas do Fortuna para silagem e grãos. Em parceria com a EPAGRE e a Cooperativa Agropecuária de Pequenos Produtores de Mafra, a FETAESC desenvolve o programa de sementes de milho variedade para agricultura familiar, o Prodemilho, desde 2007. Essas sementes disponibilizadas pela FETAESC obedecem rigorosamente os padrões de produção do Ministério da Agricultura. Pelo Prodemilho, o agricultor adquire as sementes do milho variedade a um preço mais acessível. A saca de 10 quilos custa R$ 42,00. Baixo custo de produção e alta produtividade, chegando a uma produção média de 9 mil sacas por hectare, fazem das sementes de milho variedade uma excelente opção para a agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Descanso está preparando uma palestra para os agricultores do município. O tema envolve questões ambientais voltadas para o manejo de dejetos de suínos e bovinos. O palestrante é o professor Jorge de Lucas Júnior, da Unesp, de Jaboticabal, São Paulo. O evento é gratuito e ocorre nesta sexta-feira, 14h, no Clube SAD, em Descanso. Os interessados, principalmente aqueles que têm alta escala de produção bovina e suína, podem fazer inscrição antecipada na prefeitura. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE CIRAM. O programa recebe hoje o pesquisador da EPAGRE CIRAM, Hamilton Justino Vieira. E o assunto da entrevista passa pelo projeto FruPlanorte, Fruticultura para o Planalto Norte, e as estações de avisos agrometeorológicos em apoio à agricultura familiar. Hamilton, o que são essas estações de avisos agrometeorológicos? Na verdade, são estações meteorológicas com sensores em menor número, mas que permitem e objetivam a dar um apoio à agricultura familiar e também a outros segmentos da sociedade. Elas possuem sensor de temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica ou chuva e molhamento foliar. Com essas quatro sensores, nós podemos então trabalhar os dados aqui no CIRAM, na IPAGRE, no nosso servidor, e emitir avisos, então, agrometeorológicos, e ao mesmo tempo que os meteorologistas podem utilizar também, utilizar-se dessas informações para melhorar as previsões de tempo e emitir outros avisos para outros segmentos da sociedade. A fruticultura é uma boa alternativa de renda para o produtor no Planalto Norte? Na verdade, esse projeto foi financiado pelo MDA, foi construído conjuntamente com a pesquisa da IPAGRE, pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina e a extensão rural de todo o Planalto Norte, objetivando dar mais uma alternativa na área de fruticultura, com introdução de novas variedades de maçã, com outras variedades, né, de frutas, como a amora preta, sem espinho, enfim, outras tantas, com as quais foram montadas unidades de demonstração, unidades demonstrativas no Planalto Norte, como uma nova alternativa, como uma nova fonte de renda para a agricultura familiar. Hamilton, essas estações agrometeorológicas existem há quanto tempo e qual a evolução que se nota no processo aí de avisar o produtor, de dar informações bastante úteis para o produtor? Então, na verdade nós tínhamos apenas uma estação meteorológica convencional em Major Vieira e hoje nós temos num total de quase 21 estações distribuídas em todos os municípios. Temos de Campo Alegre até Iriniópolis, Monte Castelo até Três Barras, Mafra. E você veja que hoje nós temos condições já de informar, neste inverno, por exemplo, as horas de frio, né? É uma informação muito importante para a questão de plantio e a utilização nos tratos culturais da macieira, da pereira e todas as frutíferas que exigem horas de frio na dormência. Este é o pesquisador da IPAGRE CIRAM, Hamilton Justino Vieira. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Processamento de palmito. O viajando de hoje vai ao norte catarinense conhecer uma indústria recém-instalada que movimenta a economia local e mostra como é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Olá a todos. Bom, a extração ilegal de palmito em áreas de preservação é um problema recorrente e que há tempo vem sendo combatido pelas autoridades. Hoje a atividade é permitida apenas em áreas de manejo sustentável. O norte do estado tem grande representatividade na produção de palmácias. São cerca de 1.400 hectares plantados, 900 agricultores envolvidos e um giro superior a 13 milhões de reais por ano no segmento. De olho nesse cenário, a indústria começou a funcionar no ano passado no município de Itapuá. Ela está sediada dentro da reserva Volta Velha, uma área de preservação permanente que abriga rica diversidade de fauna e flora. Foi a alternativa encontrada para aliar produtividade, cultivo sustentável e preservação natural. Claro que apenas uma pequena parte da reserva está destinada à produção. O resto se mantém intacto, preservado, inclusive com trabalhos sociais e ambientais, envolvendo escolas e pesquisadores do mundo todo. Bom, a indústria produz hoje 1.500 vidros de palmito por dia, mas tem capacidade instalada para chegar a 5.000 envases diários. Olha, os produtores rurais estão bem satisfeitos e são grandes parceiros para abastecer o empreendimento com matéria-prima de qualidade. A indústria também tem 4 viveiros onde são produzidas mudas, que após plantadas, levam cerca de 1 ano e meio para receber o primeiro desbaste. Uma produção própria de 500 mil mudas anuais, mas que não supre a demanda de fornecimento de palmito. Por isso fica a nossa dica para os produtores da região investirem nessa atividade, já que a indústria precisa sim suprir a demanda, que é bem considerável. É isso aí, pessoal. Continuem ligados na programação do Panorama Agrícola e até o próximo Viajando. Até lá! A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.